Portal do Arrocha. Chora no sax. Essa é pra todos os caminhoneiros do Brasil. Nas estradas do meu Brasil há sempre caminhoneiros que enfrenta chuva, sol e viaja de janeiro a janeiro. Sempre quando eu pego a estrada, peço a Deus pra me ajudar. Viajando estradas ruins, sem saber se vou voltar. Caminhoneiro vive sempre a viajar, sem limites de chegar. Nas madrugadas muitas vezes sem dormir. Caminhoneiro, você é um campeão. Deus te deu esta missão. Este Brasil depende muito de você. Dentro do meu caminhão sempre tento entender uma dura realidade que não dá pra esconder. As estradas acabadas deste meu Brasil afora, vejo fome, miséria e seca, e menino pedindo esmola. Caminhoneiro vive sempre a viajar, sem limites de chegar. Nas madrugadas muitas vezes sem dormir. Caminhoneiro, você é um campeão. Deus te deu esta missão. Este Brasil depende muito de você. Chega pra cá, Alex Gomes, Atitude 10. Deixa comigo, meu parceiro Joãozinho Santana. Arrocha. Dentro do meu caminhão sempre tento entender uma dura realidade que não dá pra esconder. Nas estradas acabadas deste meu Brasil afora, vejo fome, miséria e seca, e menino pedindo esmola. Caminhoneiro vive sempre a viajar, sem limites de chegar. Nas madrugadas muitas vezes sem dormir. Caminhoneiro, você é um Deus te deu esta missão. Este Brasil depende muito de você. Caminhoneiro vive sempre a viajar, sem limites de chegar. Nas madrugadas muitas vezes sem dormir. Este Brasil depende muito de você. Este Brasil depende muito de você. Este Brasil depende muito de você. Este Brasil depende muito.